Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar e nós estamos encerrando essa semana do descobrimento. Nós ontem tratamos de cultura e hoje vamos tratar de um assunto também candente, um assunto que está na agenda da mídia e na agenda das instituições brasileiras há seguramente 18 anos desde a criação da Defensoria Pública da União. E quando foi criada, foi instalada ainda com... num caráter provisório, e esse caráter provisório jamais se tornou efetivo, jamais a Defensoria Pública ganhou uma cara própria e teve sua estrutura e teve a sua função institucional bem definida, bem delineada. Hoje ela é ainda vinculada ao Ministério da Justiça, muita gente reclama disso aí, discute essa questão. Nós estamos aqui no estúdio com o defensor público-chefe da Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Santos Vanderlei, e na ponta da linha nós estamos com o defensor público-geral federal, Aman Tabosa de Moraes e Córdova, a quem eu dou bom dia, doutor Aman. Muito bom dia a todos os ouvintes. Doutor Aman, como é que está a situação da luta, como é que está essa luta da Defensoria Pública da União hoje? É uma luta de muitos, são 18 anos de muita luta, né? Temos aí avanços consideráveis, tá? Mas na verdade está bem aquém do que a gente imagina para a Defensoria Pública da União poder atender de forma eficiente toda a população brasileira que necessita dos nossos serviços. Parece que a Defensoria Pública em alguns estados, a Defensoria Pública Estadual, ela é bem estruturada, mas é em poucos estados também, não é? Exato. Algumas defensorias estaduais já têm uma estrutura bastante adequada, né? Agora, essa é a minoria. A verdade é que no âmbito brasileiro, a Defensoria Pública ainda é, no sistema de justiça, a prima pobre das instituições essenciais. Sei, hoje mesmo nós teremos um evento lá em Florianópolis para tratar dessa questão da Defensoria Pública da União. Tivemos aqui no mês passado, na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, também um mesmo tipo de evento para discutir. Isso tem sido pontual. Eu vi, né, através da página de notícias mesmo da Defensoria Pública da União, que isso tem sido uma tônica na ação pela melhoria das condições, não é? Perfeito. Isso é uma proposta de emenda à Constituição que tramita no Congresso Nacional, já aprovada no Senado Federal e agora está numa comissão especial na Câmara dos Deputados. Essa comissão é presidida pelo deputado Amaury Teixeira e tem como relator o deputado Eliseu Padilha. Ótimo. Então, nós temos dentro dessa comissão especial estão sendo feitas audiências públicas nas 5 regiões do país, e em alguns estados em que seus parlamentares pedem, em razão da necessidade de conscientizar a sua população em relação à necessidade da efetivação da defensoria. Então, já fizemos 4 audiências públicas. Agora, hoje, nesse momento, está ocorrendo em Florianópolis, e na semana que vem haverá uma outra em Manaus. Certo. Bom, doutor Aman, eu vou pedir licença ao senhor um instantinho, o senhor segura na linha aí, que eu vou chamar a participação do deputado Amaury Teixeira, que é o presidente da Comissão Especial. Bom dia, deputado. Bom dia, Aman. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os amigos ouvintes. Deputado, como é que está a situação na comissão hoje dessa discussão da Defensoria Pública da União? Bem, nós fizemos um cronograma, como a Aman disse aí. Nós fizemos um cronograma de audiência pública, é importante você votar uma matéria tão fundamental ao país, é importante que a gente ouça a sociedade, também informe a sociedade. A defensoria é um órgão pouco conhecido, apesar da importância dela. Nós optamos por fazer audiências públicas em todas as regiões do país, já fizemos 4, Brasília, Porto Alegre, Bahia, vamos fazer Manaus, Florianópolis hoje, tá acontecendo hoje, né? No Paraná, fizemos no Rio também, uma belíssima, quero mandar um abraço aí nosso defensor geral do Rio, está certo, fizemos uma audiência no Rio, só falta em Manaus, as grandes audiências. A gente fecha esse ciclo e aí nós vamos sentar com o relator para que ele finalize o relatório. Finalizando o relatório, nós convocamos a comissão para votar esse relatório, que eu acho que nós vamos aprovar por unanimidade, não vamos ter nenhuma dificuldade de aprovar, tenho certeza nisso, mas a meta é aprovar por unanimidade esse parecer. Certo. Então, nós queremos concluir esse ciclo ainda no início de maio. Certo. Deputado Amaury Teixeira, que é o presidente da comissão especial que trata dessa questão da Defensoria Pública da União. Deputado, o senhor tem aqui uma declaração sua que diz que no Brasil avançamos muito nos direitos materiais sociais, mas nos direitos formais necessários ao exercício destas conquistas ainda estamos muito atrasados, notadamente no que tange à Justiça Federal. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, se estendesse em algum porque comentário. O Brasil, evidentemente, avançamos. Hoje o acesso à moradia melhorou, não é o ideal. O acesso à saúde, tiramos ou não, está um pouco melhor. Essas condições materiais, salário mínimo, ganhou mais poder aquisitivo, etc, etc. Isso avançou, é verdade. O Brasil está melhor do que estava 20, 30 anos atrás. Mas nós não temos estrutura para fazer a defesa dos direitos daqueles que têm, às vezes, o seu direito lesado. Por exemplo, um contribuinte da Previdência. Eu fui auditor da Previdência, fui superintendente. Quem é que vai defender o contribuinte da Previdência? A legislação previdenciária é muito ampla, complexa, e ela é instável. Muda uma hora, muda de repente, e aí às vezes os servidores da Previdência cometem erros em desfavor do segurado, e ele, se às vezes uma pessoa com pouco poder aquisitivo, com pouca instrução formal, ele não tem quem o defenda. Quem é que faria esse papel? E quem é que faz, aliás? Quem faz é a Defensoria Pública da União. Sim. Um renal crônico, um transplantado, uma pessoa que precisa de um medicamento de alto custo, que não é concedido pela Secretaria de Saúde ou pelo Ministério da Saúde, não disponibiliza. Precisa desse medicamento ou precisa de um transplante, ou precisa de um tratamento de hemodiálise. Quem faria esse papel? A Defensoria Pública. Dentre outras e outras demandas que são essenciais da população, e a Defensoria Pública da União tem 480 defensores, além disso, todas as causas trabalhistas, a Justiça Trabalhista, a Justiça Federal. Consequentemente, quem milita nessa justiça também é a Defensoria Pública. Sim. Na Bahia, por exemplo, a Defensoria Pública tem um papel belíssimo, tem um trabalho excelente, mas ela não milita na Justiça Trabalhista. Eles fizeram uma opção e não tem como. O número de defensores é insuficiente para que eles possam assistir as pessoas na Justiça Trabalhista. Ou seja, não existe a Defensoria Pública na Bahia militando na Justiça Trabalhista, o que é absurdo. A empregada doméstica e outros trabalhadores com menos poder aquisitivo não tem quem o defenda. O direito constitucional, a Constituição garante aqueles que não têm a renda suficiente para constituir um advogado, garante a defesa plena em todas as instâncias, desde a instrução inicial do processo, desde a orientação até a defesa, a sustentação no tribunal. A Constituição garante que seja feita de forma gratuita pela defensoria. Nesse caso, seria a Defensoria da União. É a defensoria que tem 480 defensores para todo o país, evidentemente não tem condição de prestar esse papel, e todo o direito previsto na Constituição, que tem que ser reclamado na Justiça Federal ou previsto em lei, eles ficam desassistidos. São 80 milhões de pessoas calculadas que têm potencial de usar os serviços da Defensoria Pública, que ficariam desassistidos. Deputado Amaury Teixeira, essa comissão que o senhor preside tem um prazo para terminar? Quando é que termina esse prazo dos trabalhos? Não tem prazo formal, mas nós queremos terminar, como ele disse. Nós tivemos um problema aí, pandemia, no meio do caminho, uma pedra, como diria Drummond, já que você está no Rio. O nosso relator, que é o deputado Eliseu Padilha, do PMDB do Rio Grande do Sul, ele é suplente do Mendes Ribeiro, que saiu do Ministério da Agricultura. E aí nós estamos aguardando essa solução. O líder do PMDB, eu procurei para que ele substituísse o relator, e ele nos assegurou que o LG Padilha, que é um aliado importantíssimo, é um deputado que tem uma experiência fabulosa, que tem um trabalho importante na área de assessoria pública, e que nós gostaríamos que ele fosse realmente o relator. Nós estamos aguardando essa solução, né? Vamos dar mais algum tempo, mas, como eu disse, até 15 de maio nós queremos fechar o ciclo todo, está com o relatório pronto, convocar a comissão para apreciar o relatório. Muito bem. Mas nós ainda temos a esperança de que o deputado LG Padilha volte, porque é o relator ideal, né? Ele tem muito plano no PMDB, eu sou do PT, do PMDB, só aí nós temos a soma dos dois partidos para trabalhar em prol dessa causa. É claro que todos os outros partidos, a Defensoria é uma instituição que tem muita respeitabilidade, tem uma aceitação muito grande no Congresso. Nós achamos que, pautada a matéria, nós aprovaremos com facilidade. Agora, deputado, apesar de toda essa respeitabilidade de que goza a Defensoria Pública da União no Congresso Nacional, o que nós temos visto é que ela vive há 18 anos numa situação bastante precária, bastante provisória. Qual é que o senhor tem percebido hoje a receptividade do Executivo a esse trabalho que vem sendo feito no Congresso Nacional e que poderá levar a uma institucionalização efetiva realmente da Defensoria Pública da União? Tem alguns sintomas aí, doutor Amar, que é o chefe-geral, defensor-geral, ele sabe que, apesar de toda a dificuldade, tem alguns sinais de que a defensoria está sendo tratada melhor do que antes também. É, o governo federal, ele mandou um projeto de lei para o Congresso que antes, em 1989, eu fui o relator, nós aprovamos em tempo recorde. Nós criamos mais 789 cargos. Sentamos com a ministra de Planejamento semana passada, retrasada, logo após a comemoração dos 18 anos, e ela autorizou a contratação de 80 dos 150 concursados. Temos 150 concursados. Nós estamos militando para até o final do ano, na verdade, chamar os 150. E ela nos assegurou que até vencer o concurso, que é em junho de 2014, ela chamaria todos os concursados. Há uma sinalização de abertura de novo concurso, tá certo? A presidenta Dilma anunciou que ampliará o número de representação da Defensoria Pública no Brasil de 50 para 200. Então, isso são sinais de que o Executivo também está dando maior importância a esse órgão. Não com a velocidade que nós gostaríamos que tivesse. Não com a ênfase que nós gostaríamos que tivesse, mas já melhorou muito a atuação do Executivo também em relação à Defensoria Pública da União. Ok, deputado Amaury Teixeira, muito obrigado pela sua participação no nosso debate aqui. Eu sei que o senhor está com a agenda apertada aí. Já estou me impressionando aqui. Estou no meio da reunião em Mairi, no interior da Bahia. Tá certo. Muito obrigado, senhor. Bom dia, deputado. Bom trabalho aí. Eu agradeço também. Um grande abraço a todos vocês, ao defensor Geraldo Rio, a Marta Rosa, o defensor-geral da União, e todos os analistas e ouvintes da Rádio Brasil. Muito obrigado. Um abraço, deputado Amaury. Um abraço. Esse é o deputado Amaury Teixeira, do PT da Bahia, que é o presidente da comissão especial que examina e estuda a proposta de emenda constitucional 207-A do ano passado, que confere autonomia funcional e administrativa à Defensoria Pública da União e do Distrito Federal. Eu vou passar a palavra agora aqui ao representante, ao defensor público, chefe da Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro, Dr. Carlos Eduardo Santos Vanderlei, para saber qual é a situação no Rio de Janeiro, onde é que o Rio de Janeiro, como é que ele se situa nessa precariedade, que nós temos aí um quadro de bastante precariedade, como é que o Rio de Janeiro se situa nesse quadro? Bom dia, Luiz Augusto. Bom dia, ouvintes. Bom dia, defensor-geral. A Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro, ela realmente sofre, né, com essa falta de estrutura, falta dessa autonomia funcional, orçamentária que nós tanto almejamos. O Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, já por cultura, né, tem uma cultura própria, né, de defensoria pública. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro é a maior do país em termos de defensorias estaduais. Então, presta bons serviços à população do Estado, e o Rio de Janeiro é bem assessorado, né, a população carente é bem assessorado do ponto de vista dos direitos, né, principalmente dos assistidos, os hipossuficientes. E com esta cultura, né, de defensoria do Estado, digamos assim, quando se abriu o núcleo do Rio de Janeiro, abrimos com apenas 9 defensores, isso em 2001. Com 9 defensores, havia uma restrição de atendimento, só atuava nas demandas urgentes cíveis, não atuávamos em penal, por exemplo, não atuávamos em uma série de áreas, né, que atribuições da Justiça Federal. Então, houve sempre uma pressão. O Rio de Janeiro, justamente por essa cultura da própria população, pelos serviços da Defensoria Pública, sempre houve uma pressão muito grande no Rio de Janeiro, da Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro, pelo serviço, né, para que aumentasse os serviços, que prestasse serviço de excelência. Atualmente, nós contamos com 50 defensores para atuar junto a todas as varas federais, a Justiça Militar da União, a Justiça Eleitoral e o Tribunal Regional Federal e suas turmas recursais. Nós temos o maior volume de atendimentos do Brasil, justamente por esse fato de ter o Estado do Rio de Janeiro ter uma cultura de defensoria pública. E estamos sempre pedindo mais, sempre ao Defensor Geral Federal, para que nos contemple, né, com mais estrutura, mais serviços, mais, digamos, recursos materiais e humanos. Recentemente vamos receber mais 5 defensores para atuarmos junto aos tribunais, porque também estávamos sobrecarregados com a quantidade de recursos, né, que nós fazemos para os tribunais superiores em Brasília. Então, a gente está sempre, digamos, correndo atrás da demanda. Nunca temos assim a possibilidade de, estrategicamente, nos organizarmos de uma forma ideal para atendimento à população. Temos sempre que a demanda cresce, o trabalho fica quase que insustentável, e aí se pede mais, se briga por mais, e aí se concede um pouquinho. É um alento só. É. E não, nunca de uma forma estratégica e bem planejada, né? Isso não por culpa da Defensoria Geral, não, mas pela situação que nós nos encontramos efetivamente. É curioso o senhor falar dessa questão cultural. O Rio de Janeiro tem uma cultura de defensoria pública. O que, que o senhor atribui essa cultura ao fato do Rio de Janeiro ter sido a capital do país? Acredito que sim. Então, naturalmente, pelo fato de ter sido a capital do país, naturalmente a população sempre foi mais politizada, mais consciente dos seus direitos. E a Defensoria Pública do Estado existe há mais de 60 anos também, até muito antes. Então, isso é importante. E ela se expandiu de uma forma eficiente, né? E está presente em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro. Sim, doutor Carlos Eduardo, nós temos a Defensoria Pública Federal e a Defensoria Pública Estadual aqui no Rio de Janeiro. Como é que é a convivência dessas? Convivência é ótima. O doutor Nilson Bruno Filho é um amigo da Defensoria Pública da Federal. Ele é o chefe da Defensoria, o Defensor-Geral do Estado do Rio de Janeiro, e nos apoiou bastante, porque, na época, as Defensorias Públicas Estaduais, elas já são contempladas com autonomia orçamentária e financeira. E a época que estavam nos debates junto à Câmara, para a promulgação da emenda que concedeu essa autonomia, a própria Defensoria Pública da União, que estava ainda num caráter precário e tudo, houve um recuo político estratégico para que, digamos, a proposta de emenda não incluía a Defensoria Pública, dotava só Defensorias Públicas Estaduais. Certo. Se fosse fazer uma nova emenda, né, uma proposta de emenda na proposta, colocando a Defensoria Pública da União, ia atrasar todo o processo. Então, houve um recuo, e as defensorias estaduais, elas foram contempladas primeiro. E atualmente elas têm nos apoiado muito nessa concessão da nossa autonomia, por, justamente por termos, digamos, abdicado naquele primeiro momento, e para que agora, então, nós sejamos contemplados com a nova emenda. Quer dizer, aqui no Rio de Janeiro, como em alguns outros lugares da federação, nós temos uma estrutura melhor para a Defensoria Pública Estadual do que para a Defensoria Pública da União. Mesmo as Defensorias Públicas Estaduais, elas não são uniformes no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, por exemplo, é um, digamos, um exemplo do Estado do Rio de Janeiro, é um exemplo a ser seguido. É bem estruturado, tem vários núcleos especializados. Em contrapartida, há estados que ainda não implementaram a sua defensoria efetivamente, como Santa Catarina, né? Se quer implementar. E ainda há uma resistência grande, né, dentro do próprio estado para a implementação. Essa resistência vem de onde, especificamente? Onde é que a gente percebe mais sensível resistência à instalação de defensoria pública? Doutor Hanan, o senhor sabe dizer onde é que a gente detecta mais resistência? Saberia dizer com tranquilidade, Luiz, é no bolso do Estado, digamos assim. Sim. Porque, na verdade, o Estado, o orçamento do Estado e quem gere ele teme que a defensoria venha com uma demanda muito grande. Só que o que falta é a consciência de que essa demanda ela é necessária, esse incremento é necessário para a população. A gente não está pedindo nada para os defensores. A Constituição Federal de 1988, ela impôs a Defensoria Pública como instituição a serviço da população carente. Então não se trata de uma opção, vou fazer ou não vou fazer. É preciso ser feito, é uma determinação constitucional. Então é isso que nós, defensores, lutamos. A gente não está pedindo nenhum tipo de privilégio para os defensores, a gente não quer ganhar salários espetaculares, a gente quer um salário digno, em igualdade de condições com o Ministério Público e com a magistratura, num serviço que nós prestamos igualmente essencial à população carente. E a sensibilidade é justamente nisso. Eles veem como sendo uma nova estrutura dispendiosa, e isso não é uma verdade. A defensoria ela vai subindo de forma escalonada, seu orçamento deve crescer de forma equilibrada e sustentável, e não por nós, novamente dizendo, mas sim por uma população que está com toda a necessidade da nossa chegada efetiva para bem atendê-la. Essa questão que o senhor levantou aí, por exemplo, de estar na Constituição de 1988 já a criação da Defensoria Pública da União, e de fato ela só veio a ser consolidada 18 anos, em 1995, portanto, 7 anos depois. Isso. E isso já mostra que havia uma resistência entre a teoria e a prática, entre a vontade de criar e a efetividade disso aí. Quanto a essa questão do custo dessa instalação da Defensoria Pública, ele também é uma questão que se discute muito em outras áreas, né? Nós temos agora, recentemente, o caso da Justiça Federal, que teve aquele entrevero entre o ministro Joaquim Barbosa e os juízes, né, federais lá em Brasília, e outras situações que nós temos visto aí, como plebiscitos para a criação de estados e aumento de representação nos municípios, de vereadores nas câmaras municipais, tudo isso implica custo. Agora, parece que é preciso haver uma relação custo-benefício aí, um cálculo dessa relação custo-benefício. Qual é essa relação para a sociedade que o senhor considera e onde, geograficamente, no país, essa situação é mais grave? Bom, é exatamente isso. É necessário esse incremento para que a sociedade receba melhor esse serviço. E a diferença em relação ao que o senhor citou, da Justiça Federal e do aumento na expansão da estrutura nos municípios, é que, no que diz respeito a esses outros, já há uma estrutura instalada e o que se quer buscar é uma ampliação. No que diz respeito à defensoria, que é um serviço essencial à população, ele ainda quase que não existe. Ele é muito pequeno para o que efetivamente deveria ser. Então, a grande diferença entre essas discussões de ampliação do que já existe para um início de criação, como é o nosso caso, hoje a gente enfrenta 18 anos de um caráter emergencial e provisório. Não é tolerável que a sociedade espere 25, na verdade, né, que a Constituição Federal está completando 25 anos, é verdade. Mas a Defensoria Pública completou seus 18 agora. Não é minimamente razoável que uma sociedade brasileira com aproximadamente 120 milhões de pessoas que seriam o público-alvo da Defensoria aguarde por 25 anos para hoje ter uma instituição que ainda possui 481 defensores espalhados por todo o território nacional. O deputado Amaury Teixeira falou bem dos avanços que já tivemos, justamente porque estamos conscientizando os poderes constituídos da nossa importância, onde nós chegamos na Justiça Federal, na Justiça Militar, na Justiça Eleitoral e um projeto piloto aqui em Brasília na Justiça do Trabalho. Nosso trabalho é extremamente reconhecido pelos magistrados, pelo sistema de justiça em geral. O Ministério Público Federal é um apoiador nosso. Os magistrados, em geral, elogiam e enaltecem o trabalho da Defensoria Pública da União. O que falta é justamente isso. Os poderes constituídos se juntarem, como já houve no primeiro e segundo pactos republicanos, que se juntaram Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, para colocar a Defensoria Pública como uma prioridade e efetivamente estruturar ela no âmbito da União, que somos nós, e também no âmbito dos estados com as defensorias estaduais. Somos todos um corpo só. Defensores federais, defensores estaduais e defensores do Distrito Federal. Só que, por distribuição de atribuição, temos as nossas atribuições específicas. Nós atuamos perante a Justiça da União, ou seja, a Justiça Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal, e as defensorias estaduais perante os seus respectivos tribunais estaduais. Então, é assim que funciona a defensoria, é um órgão uno e indivisível, e precisa dessa estruturação, justamente por ser essa função essencial à população carente. Bom, nós estamos ouvindo o Defensor Público Geral Federal, Aman Tabosa de Moraes e Córdova, sobre essa questão da PEC que está sendo examinada de motivo dessa comissão especial presidida pelo deputado Amaury Teixeira lá na Câmara dos Deputados para tratar da instituição e definição de papéis, essa coisa toda, da Defensoria Pública da União, que já existe desde 1995, porém prevista desde a Constituição de 88, porém, sem as suas estruturas bem definidas, bem delineadas. Eu queria fazer o registro aqui do ouvinte Leandro Silveira de Niterói, que ele liga reclamando quanto ao atendimento prestado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, não é da Defensoria Pública da União, e ele está levando adiante um inventário de família e recorreu à Defensoria Pública para tomar parte no processo que correu a sua revelia. Porém, o Leandro reclama que os funcionários que fazem a triagem não demonstraram interesse nem rapidez no atendimento e especialmente no trato com os cidadãos idosos que procuram a Defensoria Pública do Estado. Fica aqui o registro da reclamação do Leandro Silveira, nosso ouvinte de Niterói. A questão do Rio de Janeiro, voltando aqui para o Carlos Eduardo, que é o defensor público-chefe aqui no Rio de Janeiro, o Carlos Eduardo Santos Vanderlei, algumas questões que, embora nacionais, elas são muito sensíveis aqui no Rio de Janeiro, e nós percebemos isso. Uma questão é a questão fundiária, nós percebemos isso, fundiária urbana, a questão dos quilombolas. Nós temos um quilombo do Sacopan, que fica ali numa área valorizadíssima da cidade do Rio de Janeiro, que é a Lagoa Rodrigo de Freitas, e que, embora ocupada há 6 décadas, sofre, e sofre inclusive perseguição, segundo os quilombolas, até de moradores da região ali, vizinha, que são desembargadores, são pessoas da justiça que fazem pressão judicial contra eles. Também temos o exemplo recentíssimo da aldeia Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, que também foi removida depois de uma luta, uma coisa complicada, e isso tudo cria problema. A Defensoria Pública do Estado até se envolveu diretamente nessa questão do aldeia Maracanã, não sei se na questão dos quilombolas, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, esse cenário do Estado do Rio de Janeiro, também o direito à moradia, os sem teto que a gente vê nas ruas da cidade, não só do Rio, mas das cidades médias mesmo aqui do Rio de Janeiro. Como é que o senhor vê isso, hein? Sim. Essa é uma demanda justamente que é atribuição nossa, nós defensores públicos federais. Um exemplo recente, como o senhor bem citou, foi a questão da aldeia Maracanã. Nós trabalhamos incansavelmente na defensoria, né, na pessoa dos doutores André Odagi e Daniel Macedo, e que a justiça, infelizmente, não deu ganho de causa aos índios lá instalados. Tivemos recentemente, eu recebi um pedido até via Presidência da República, né, questão também no Jardim Botânico, não sei se o senhor soube, sim, houve sim, também uma reintegração de posse, no, nas imediações ali do Jardim Botânico. E apesar da Defensoria não ter atuado em favor dos moradores naquela região, eu pessoalmente fui lá, a pedido do Subdefensor-Geral, para que visse, né, tentasse uma intermediação, para que tudo o cumprimento, né, da medida judicial, da determinação judicial, fosse sem prejuízo, sem aquele estardalhaço que houve na desocupação da aldeia Maracanã. Que até o doutor Daniel Macedo foi vítima, né, de gás de pimenta, enfim, uma série de coisas desagradáveis. Eu fui lá, até fiz algumas fotos. Hoje de manhã, antes de vir para cá, fiz até um relatório para o Subdefensor-Geral, já caminhei justamente dessa questão. Fui lá, mas naquele episódio transcorreu tranquilamente, não houve o cumprimento. Há até um apoio da própria União, que ela quer fazer uma regularização fundiária. Até, diga-se de passagem, a ordem judicial não houve, até contra a própria vontade da própria União. Foi determinado, é uma coisa que precisamos até entrar com alguma medida, estamos estudando esse caso, para alguma medida para reverter isso nos tribunais superiores. Esse é o papel, esse é o nosso papel. Quando em estados a trabalharmos, quando provocados, nós fazemos. Procuramos fazer dessa melhor maneira possível. A Defensoria Pública, ela age provocada? É como direito? Só age quando cutucado? Não. Nós temos um trabalho também proativo. Nós também vamos de encontro ao cidadão hipossuficiente, né? E nem todos, às vezes, têm condições de se deslocar até a sede da Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro, por exemplo, que é na Rua da Alfândega, número 70. Então, nós temos muitos projetos, né? Quem puder acessar o site da Defensoria Pública, ver que tem nos depoio na comunidade. Nós participamos de ações globais. Eu vou mesmo, dia 28 de abril, agora próximo, vamos fazer uma ação global no Morro do Borel. Então, com isso, a gente vai lá, presta uma orientação, faz... mostra, né, a instituição e faz pequenos atendimentos, orientações para a população que não se deslocou ainda à sede. Tira dúvidas, né, jurídicas e tal, às vezes não é nem da competência da Defensoria Pública da União, é da estadual, e lá nós encaminhamos, enfim, fazemos esse trabalho de consciência dos direitos. De maneira geral, as pessoas, o cidadão conhece a Defensoria Pública, conhece o trabalho, sabe como é a mecânica desse trabalho, como é que funciona, sabe que existe para atender a ele, como é que é essa percepção da sociedade? A sociedade sabe que existe o serviço de Defensoria Pública, né? Justamente como aqui no Rio de Janeiro, como eu já falei, da cultura de Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Muitas vezes não sabe é a atribuição, de quem é quem. Às vezes nos procuram para um inventário. Um inventário não é nosso, né, como o ouvinte está reclamando. Então não é da Defensoria Pública da União. Então, nós só as questões assim, previdenciárias, questões contra a Caixa Econômica Federal. Então, na verdade, o cidadão conhece, sabe o sistema de defensoria, mas não sabe a atribuição de quem é quem. Isso que estamos agora com esses projetos, né, de ir a comunidades, de prestar esse atendimento à população, de mostrar quais são as nossas atribuições. Esse é o defensor público-chefe da DPU aqui no Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Santos Vanderlei. Eu gostaria de jogar para o cenário nacional, aí ouvindo o defensor público-geral federal, Anan Tabosa de Moraes e Córdova, sobre essa percepção. Qual é a percepção nacional? Porque o Carlos Eduardo falou aqui que o Rio de Janeiro tem uma cultura própria, uma cultura bastante politizada pelo fato de ter sido capital da República durante séculos e apenas há 53 anos que Brasília está aí, né? Então, ainda há um resquício e ainda há uma memória, uma cultura dessa cultura cidadã aqui no Rio de Janeiro. Como é que é a percepção do cidadão comum no resto do Brasil, doutor Anã? A cada dia, Luiz, a gente está sendo mais conhecido. A Defensoria Pública da União chegou para ficar. Hoje nós estamos nas 27 capitais do país e em mais 31 municípios do interior, né? Então, paulatinamente, a gente vem crescendo. Nossa dificuldade é justamente isso. Além da Defensoria Brasileira como um todo ser tratada de uma maneira ainda preconceituosa no que diz respeito à liberação de verbas, nós temos esse caráter nacional. Então, isso nos deixa ainda mais numa situação difícil, porque a gente precisa estar onde está o juiz federal. Né? A justiça, como o senhor bem colocou, ela é inerte, ela precisa ser provocada. Né? Em Então, se não tem defensor público para provocar essa justiça, essa população fica desassistida juridicamente. Então, onde tem um juiz federal, e esse é o nosso desafio, maior desafio, tem que ter a defensoria pública para poder provocá-lo, porque senão aproximadamente 2/3 da população brasileira não teria acesso e não tem acesso à justiça. E essa justiça se faz através de um órgão público que presta esse serviço, porque o próprio cidadão não tem a capacidade postulatória, que é o termo técnico, para provocar o Estado julgador, né? Então, mas a cada dia nossa instituição chega com mais força, ela é mais conhecida. Nós temos uma atuação que é muito importante, que foi um ganho que nós tivemos legislativo em 2007, que foi a iniciativa de entrar com ações civis públicas, ou seja, nós temos legitimidade hoje para, com uma simples ação judicial, sem precisar replicar ela em 100, 200 ações para um só objetivo, a gente, com uma só ação, consegue atender a uma comunidade que esteja sendo vítima de algum abuso ou algum cerceamento de direito. Então, isso potencializou o serviço da Defensoria Pública. Isso é uma prática exitosa da Defensoria, que tem buscado atuar com a maior responsabilidade no manejo das ações civis públicas, mas continuamos com o desafio de nos fazer conhecidos, de levar ao cidadão a consciência de que eles têm direito a ter direitos. Então, esse é o nosso maior desafio. Ele não quer saber, o cidadão ou a cidadã, não quer saber se a Defensoria Pública é federal ou estadual. Ela quer resolver o seu problema. É verdade. Então, com essa dificuldade, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, é possível que o cidadão vá resolver. O mesmo cidadão precisa resolver uma questão de inventário, como foi o exemplo do caso concreto, e resolver ao mesmo tempo um problema com o INSS. A depender do lugar, nós não teríamos condições de chegar, né, de estar presentes. Então, ele vai ter o problema dele resolvido no âmbito estadual e não vai ter o problema resolvido no âmbito federal. E não por falta de vontade nossa, mas por falta de pernas, no sentido falta estrutura adequada para que a gente atue. E isso é só um exemplo no Rio de Janeiro. Agora, vamos trazer isso para o âmbito nacional. Nós temos no Brasil inteiro 58 unidades de atuação, né? Como eu disse, as 57 capitais, estamos em todas as capitais do país, as 26 estados mais o Distrito Federal, e temos mais 31 municípios no interior de São Paulo, interior do Rio Grande do Sul, e começamos a interiorizar no próprio Rio de Janeiro, mas há uma dificuldade grande estrutural. Mas, respondendo objetivamente sua pergunta, é isso. A Defensoria Pública tem trabalhado para se fazer conhecida, levar a população à existência desse serviço na esfera federal, né? E dizer que ainda há uma iniciativa nossa que o Dr. Carlos Vanderlei bem colocou, que são os nossos projetos. Um dos projetos é o DPU itinerante, ou seja, mesmo sem a estrutura, nós levamos defensores aonde não há justiça e aonde não há Defensoria Pública da União. Quer dizer, onde há justiça e onde não há Defensoria Pública da União. Nós fazemos mutirões de atendimento através de editais que eu, como defensor-geral, divulgo em Brasília, para todos os defensores do país concorrerem. Eles concorrem, são deslocados para determinado lugar, assim como a Polícia Federal faz algumas operações, né? Eles levam policiais para fazer uma grande operação policial. Nós levamos defensores, numa escala menor, para fazer operações de cidadania, levando a essas pessoas a consciência dos seus direitos, como viabilizar uma ação de medicamentos, como viabilizar uma ação previdenciária, como resolver, inclusive, extrajudicialmente, que é uma tônica agora da nossa instituição, ao comemorar 18 anos, a gente trouxe a responsabilidade para a nossa instituição de tentar, da forma como diz a nossa lei orgânica, resolver extrajudicialmente as questões. Então, nós não estamos sendo um fomentador de novas ações judiciais na justiça, que já está completamente abarrotada, né? Sabemos todos disso. Então, nós temos, além de tudo, a consciência de que temos que tentar resolver os litígios que são apresentados a nós da maneira mais rápida e menos burocrática possível. Então, a gente tem feito ações extrajudiciais para resolver os problemas do nosso assistido. É, buscando a conciliação, buscando o acordo entre as partes para não chegar até os tribunais e não sobrecarregar mais ainda a justiça, como o senhor falou. Agora eu queria puxar um pouquinho, doutor Ramon. Nós estamos conversando com o doutor Ramon Barbosa de Moraes e Córdova, que é o defensor público geral federal, e falou agorinha que são 58 estruturas montadas no Brasil todo e o país tem 5.500 e tantos municípios, não é? Então a gente vê, por esses números nós já vemos, por essa quantificação nós já vemos o tamanho do buraco que a gente tem que tapar, né? E na verdade essa DPU itinerante vem atender essa demanda, mas ainda é uma gota no oceano, né? Uma gota d'água no oceano. O senhor falou no início da nossa conversa que a resistência grande, maior, é a resistência ao custo da instalação da Defensoria Pública e de quanto isso vai custar em termos de pagar defensores públicos, de estrutura física e tudo mais. É, existe também uma resistência, eu estou perguntando isso, do nível político e ideológico mesmo, quer dizer, não seria cidadania demais num país que tem tantos problemas mais urgentes, até de saneamento básico, para resolver? Sim, eu não descarto, tá, essa possibilidade, porque, enfim, realmente tanta coisa emergencial para resolver que fica parecendo um luxo, né, um serviço de defensoria, digamos assim. Mas é através da defensoria que esses serviços são alcançados, porque senão o cidadão ele fica esquecido, completamente esquecido e escanteado à margem da sociedade. Então, por mais que os serviços essenciais de saúde, educação e etc., sejam aqueles que a gente precisa imediatamente ter acesso, a verdade é que a população acaba não tendo acesso a ela e se não, a esses serviços, e se não tiver defensoria, aí é que ela não tem a mais remota esperança de um dia vir a tê-lo. Uhum. Então essa que é a dificuldade, a defensoria pública ela assegura direitos, inclusive os direitos mais fundamentais, que é o direito à moradia, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à saúde, enfim. Então assim, é um complemento, não tem como tratar a defensoria de forma divorciada dos serviços mais basilares que um cidadão precisa, notadamente um país como o nosso, que tem ainda uma camada bastante densa da população que ainda está em situação de bastante dificuldade econômica, né? Então é uma realidade da Defensoria Pública, ela não pode ser, não podemos tampar o sol com a peneira para dizer que a Defensoria seria num segundo momento e a saúde, educação e moradia seria o primeiro que o Estado precisa resolver. Não, é tudo num contexto só. Porque sem a educação, sem saúde, sem moradia e sem defensoria pública, aí sim é que o cidadão fica esquecido, completamente escanteado à margem do Estado brasileiro. Não se constrói a cidadania nunca, né? Caso Eduardo. Justamente complementando até a resposta do Defensor-Geral Federal, uma coisa que influencia, a nossa atuação mesmo influencia nas políticas públicas. Muitas ações nossas que nós entramos, judicializamos, ações de procedimentos, né, cirúrgicos, procedimentos, né, na área de saúde, o SUS passou a implementá-los justamente por essas ações. Então, uma atividade até complementar, né? O senhor falou de saneamento básico e tudo, nós temos várias ações também que justamente principalmente pela atuação coletiva, que podemos influenciar na política pública para que consecução dessas, digamos, demandas, né, que a sociedade precisa. Então, muitas vezes, o executivo, né, não cumpre, a defensoria, através de associações, através de próprios moradores, pode levar isso à justiça e, mediante uma ordem judicial, ser obrigado o Poder Executivo a implementar aquela situação, né, consertar a demanda que está sendo levada. Então, isso é importante. Não adianta só implementar direitos, ter direitos materiais em grande, se não tiver quem efetivamente possa compelir, né, a verdadeira, a efetiva implementação. Um exemplo prático: nós recentemente tivemos a ampliação dos direitos das empregadas domésticas. A Defensoria Pública da União, devido a essa restrição, devido a esse caráter provisório, ainda atua muito incipientemente na Justiça do Trabalho, porque não podemos dar conta, né, que a Justiça Trabalhista é maior até que a Justiça Federal, por exemplo, no Estado. Então, nós não atuamos na Justiça do Trabalho aqui no Rio de Janeiro. Como ficariam as empregadas domésticas, né, na questão desses seus direitos, se por acaso violados? Se não tem atuação, se não tem como atuar, elas estariam desassistidas, embora tenha emenda constitucional, embora sejam, vão ser, né, feitas várias leis regulamentando as matérias, mas elas não vão ter seus direitos efetivados, porque nós ainda não estamos atuando. Então, com a ampliação dos serviços, e principalmente pela amplitude da Defensoria Pública da União, que ela estará em todos os estados do país, e ramificada, se possível, interiorizada totalmente em todos os municípios que sejam sede tanto de Justiça Federal, Justiça Trabalhista, nós poderíamos permitir para a sociedade, entendeu, que os seus direitos fossem devidamente implementados. Certo. Então, muitas vezes, não é essa questão dessa estrutura, não é um pleito corporativo. Tanto é que está sendo bem debatido, várias audiências públicas estão sendo feitas, estão sendo convidados vários deputados, muitos que são até têm uma mentalidade um pouco contrária, né, à defensoria, para tentar demovê-los dessa ideia de que a defensoria seria mais um ônus, um peso para o orçamento da União. E que não é verdade. Na verdade, ela entraria como uma harmonização de todo o sistema. Poderíamos influenciar as políticas públicas, digamos, melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas que têm seus direitos negados no dia a dia. Então, isso é muito importante para a sociedade como um todo. Com isso, diminuiríamos desigualdades regionais e vários outros fatores que contribuiriam para o crescimento do país e a uniformidade desse crescimento, que é importante também. Sim, eu queria colocar para vocês dois aqui, nós estamos caminhando para o final do programa, já temos aí 8 minutos no máximo pela frente. Eu queria encaminhar aqui tanto para o Dr. Carlos Eduardo Santos Vanderlei, que você acabou de ouvir agora, que é o defensor público-chefe da Defensoria aqui no Rio de Janeiro, quanto para o Ramon Tabosa de Moraes e Córdoba, que é o defensor público-geral federal. Uma questão que me parece que é o seguinte: a Defensoria Pública, o conceito de Defensoria Pública é intimamente, umbilicalmente ligado ao conceito de cidadania. E a cidadania no país hoje, graças aos avanços econômicos e a tudo isso que nós temos visto aí nos últimos anos, está se confundindo muito com o consumo. Ontem mesmo aqui no debate falou-se que a lei mais efetiva no país é o Código de Defesa do Consumidor. E nós falamos aqui, o doutor Carlos Eduardo acabou de falar da questão de a Defensoria agir até para a instalação de serviços básicos como saneamento em comunidades que necessitam deles, em cidades, e também na maior parte das relações de consumo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da cidadania e do consumo. Como é que a gente pode caracterizar melhor a cidadania para que ela não seja apenas uma coisa de consumo? Ramon. Bom, então eu acho que eu podia começar dizendo que, embora o consumo esteja sim ligado à cidadania, a cidadania é um conceito muito mais amplo, né, do que o próprio consumo. Então, o consumo é uma consequência de um país que vem melhorando gradativamente, né? Agora, a cidadania vai muito além. A cidadania ela está ligada ao termo técnico cidadão. Ele passa a ser considerado, uma pessoa passa a ser considerada cidadã quando ela tem acesso a voto, ela pode votar, ela pode eleger seus representantes, né? Então, a cidadania é um conceito muito mais elástico e diz respeito mesmo à dignidade, está ligada ao artigo 1º, inciso 3º da Carta da República, que é a dignidade da pessoa humana. Então, eu vejo a relação íntima que existe, sim, entre a cidadania e o consumo, mas a cidadania, sem dúvida, ela é muito mais ampla. No que diz respeito à Defensoria Pública da União, nós temos a forma de tratar de forma digna os cidadãos no que diz respeito ao direito do consumidor, muito ligado às questões bancárias, ou seja, os contratos que as pessoas estão tendo acesso, Minha Casa Minha Vida, todos os programas que a Caixa Econômica Federal ela oferece à população, ela acaba vindo parar na defensoria por alguma questão de inadimplência, alguma dificuldade que essa população carente que utiliza desses serviços, tanto da Caixa Econômica Federal, mas também da Defensoria Pública da União. Então, como sabemos todos que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal que há íntima relação de consumerista entre os bancos e a população, então nós, defensores públicos federais, também atuamos na defesa do consumidor no que diz respeito à esfera federal. Mas temos uma atuação muito mais ampla no que diz respeito à cidadania, que cidadania, como bem colocamos nas falas anteriores, é o acesso à educação, é o acesso à saúde, é o acesso à moradia, é o acesso aos bens mais fundamentais para uma vida digna de qualquer cidadão brasileiro. Então eu faço esse contraponto. Eu entendo a relação íntima, mas eu volto a dizer que o trabalho de cidadania é muito mais amplo. Exatamente, tenho a mesma opinião do defensor-geral. A defensoria, nós trabalhamos na prática ali com essa questão de violação de direitos do consumidor, mas o nosso principal, digamos assim, atividade é justamente levar a consciência dos direitos como um todo. Na verdade, quando você faz um itinerante, quando você faz um projeto como DPU na comunidade ou participa de eventos em comunidades carentes, você está levando aquela população, assim, o Estado está aqui para dizer os seus direitos, o que você tem, o que eu posso melhorar e que você não sabe que o Estado pode fazer por você. Então, essa é a nossa atividade de conscientização, de levar a população, principalmente a população mais carente, as informações necessárias até a sua melhoria da sua qualidade de vida. Entendeu? Independente, né, se ele efetivamente vai ter ou não, na prática, esse direito. Aí depois, quando fizermos o atendimento na unidade direitinho, é que vamos avaliar se ele efetivamente tem o direito efetivo e se tem provas, né, suficientes para a consecução desse direito. Então, são duas coisas distintas. Mas o principal, digamos, trabalho da defensoria, como um todo, é levar o cidadão a orientar sobre os seus reais direitos. Na verdade, trabalha muito em cima da ignorância do cidadão. Exatamente. Com relação a essa... É um arcabouço que foi criado, um instrumento que está à disposição, uma ferramenta da sociedade, mas que a própria sociedade desconhece. Uhum. Né? E isso, na prática aqui, isso é muito difícil. Por isso que nós estamos assim, pedindo, né, estamos trabalhando forte para essa autonomia sair. Porque não é só carência de defensores, é carência de um quadro de apoio, de servidores. A defensoria, durante esses 18 anos, ela foi instalada em caráter emergencial em 94. O primeiro concurso só saiu em 2001 e assim vem devagar, vem crescendo. Não temos um quadro de apoio próprio. Foi através somente de requisições do defensor-geral, que pede aos diversos ministérios, preciso de um defensor, de um servidor para colocar em tal lugar, assim. E assim a gente vai vivendo assim de uma verdade, uma ação entre amigos. Sim. Né? E não com um projeto estratégico, bem planejado, do Poder Executivo. Então, precisamos ter essa autonomia para que o defensor-geral possa, então, ter meios suficientes para poder fazer esse planejamento estratégico, né, de desenvolvimento da Defensoria Pública da União em todos os estados, em todas as sedes de Justiça Federal, dentro das nossas atribuições. Até fisicamente, ela depende da ação entre amigos, né? Se instalar, pede exatamente, o prédio ali, uma sala aqui. Exatamente. É impressionante. Doutor Ramon, uma palavra final para o nosso ouvinte, nós estamos terminando o programa, um recado final aí de meio minuto. Bom, pedir para a população, que é um público muito amplo do seu programa, saber que ele tem o direito de cobrar do seu representante no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, enfim, exigir dos seus representantes a efetiva implantação da Defensoria Pública no país. Nós, defensores públicos federais, queremos chegar para atender essa população que está nos ouvindo agora, nesse momento, mas a gente precisa que ela cobre dos seus representantes essa efetiva estruturação. E autonomia para a Defensoria Pública, acima de tudo, e aprovação da PEC 207, que dará essa autonomia e essa estrutura para a Defensoria Pública da União. Ok, doutor Ramon Tabosa de Moraes e Córdoba, defensor público geral federal, participou do nosso debate hoje sobre essa tramitação dessa PEC que institui e define as atividades e define até um perfil definitivo, na verdade, para a Defensoria Pública Federal, Defensoria Pública da União. Eu gostaria, então, em cima até do que o doutor Ramon acabou de dizer, que o doutor Carlos Eduardo Santos Vanderlei, que era Defensoria Pública da União aqui no Rio de Janeiro, dissesse aonde é que o cidadão procura seus direitos aqui no Rio de Janeiro. O senhor falou da Rua da Alfândega muito rapidamente. Eu gostaria que o senhor falasse mais detalhadamente onde é que é e em que situações que ele pode recorrer agora. Sim, a sede da Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro situa-se na Rua da Alfândega, número 70, e nós atuamos, principalmente para o ouvinte entender, nas ações previdenciárias contra o INSS, contra a Caixa Econômica, fornecimento de medicamentos, né, internações em hospitais federais. Legal, muito obrigado ao doutor Carlos Eduardo, também participou, Carlos Eduardo Santos Vanderlei. O Tema Livre vai ficando por aqui, um ótimo fim de semana para você. Segunda-feira, às 10h05, nós estamos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle, apresentação Luiz Augusto Golo. Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.